ninguém se respeita hoje em por causa dia, de 10 contos saíram com aquele tiozinho lá. Na madrugada, um fuga de lutas de ar, busque válvulas viciosas, distanciamento rápido. Voando como pterodátil mentalmente, pop estagnado, psicose que maltrata a mente. Frente a frente, com os corpos que matam gente. Perigo é constante, perigo é constante. Nas esquinas vaciar, desde que arrepia até a espinha do macrajoso audacioso que segue pela matina. Mantenha sua visão sempre na risca, mesmo sabendo que quem não arrisca não petisca. Arrisco na vida pela tinta da lírica. FN, minha família, além de crio de gangue. Sessões de free, desabafando, me achando e encontrando a paz gigante. Memo com os mares esquivou, com a força da fé. Entre morcegos, gatos, ratos, faço meu rastro. E muitas vezes é o que me mantém de pé. Porque a cidade te engole, traz mais um gole. E a cidade te engole, traz mais um gole. Madruga fria, véi. Arrepia a espinha, que só foi subindo pela calçada. Elas de top e de calcinha, vida vazia, mas e aí? Cada um no seu corre, logo um dia amanhece, eu vou acordar de porre. Pega quintal, meu pico favorito, me iluminam luzes. Esquele cereal, sabes que é meu conflito, traz carniça pros abutris. Ilustres, e se alucinam na savás. Caiu a máscara, te forjaram e se foi disfarce. É zona sul, zona show. A ignorância está escondida atrás de um grito de gol. Patrícias pós-balada, malícia em cada passada. Se envolve no que desenvolve, sempre resolve mais uma raiada. Maiada, de salto alto é drive true da serra. Mas não me envolve que FN é true, vê se me erra. Traga sua cabeça baixa, burguesia que não fraga guerra. E ela chapada desceu, foi forte até bambei as pernas. Belo horizonte, família FN. Dos muros aos mais, 2016. A cidade te engole, traz mais um gole. Família FN, bro. E a cidade te engole, traz mais um gole. Sua caixa torácica.